Saída 0, 1, 2. Quem é direito, seu 95, Rio 5975. Salvador, azul 4201, já livrou formações. O 4201, vai Leda. Ok, esquerda Leda de novo, azul 4201. Salvador, bom dia, gol 9937, esperada 10. Gol 9937, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 030 graus, 29. A linha decola 0993. 5975, a pessoa pode perder 10, pronto. Rio 5975, após a rolagem do Boeing da Gol à frente, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem do Gol, alinhar e manter 5975. Salvador, o 401. Siga. Diminuir nossa próxima, autorizaria Mótica ou mais adiante? Pode, iremos coordenar. Direto moto vazou 4201 e chame Recife agora na frequência 125.1. Autorizado moto, vai agora Recife 251. Muito bom dia, amigo, pela colaboração e obrigado pela colaboração. Seu bom voo. Gol 9937, decola ao Zuno 7, controle Salvador 1208. 208, 937. Salvador, gol 9937, decola por 1. Gol 9937, colheia, contato radar na decolagem, suba para nível 340. Subida 340, gol 9937. Autorizado decolagem, vento no aeródromo 040 graus, 039. Decolagem 5975. Será o 9970, chama agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 126.45, 2845, 0. 65, 12865. A secundária 126, decimal 85. 2685, 12545, 2685, federal. Gol 9937, foi direto Alefa. Direto Alefa, gol 9937. Linha 5975, decola 20, controle Salvador 1208, bom voo. 208, controle Rio 5975. Rio 5975, contato radar decolagem, suba via Momo para o nível 350. Momo 350, 5975. A frotilha apresenta 5975. Também teve o Incógnito aguardando o frotilha Rio 5975. Incógnito da presente 5975. Gol 9937, chame agora a Recife, frequência 126.0 e alterna 128.8. 260.288, gol 9937, obrigado, com Recife. Tango, Vitor, Adelfo. Quem chamou? Então, meu gente, mantém a escuta agora. Doutor, bom dia, motorista 2223, por gentileza, autorização do motor da Copia, se sente na informação atual. Prepare a Arbora e guarda a Copia. Arbora ou não? Tráfego Salvador, o azul 2783, destino de mansão hotel para a vitória da conquista, no 160. Azul 2783, prepara a saída agora, 1 agora. Para a árvore. Gente, qual é o local de estacionamento? Chama agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. tá? Para 523, se quiser, pode dar. 4234 azul, mantendo-se agora a cópia, prepara a saída pulsa. Papapá, Juliette, até Romeu, copia. Ferozado, Serra Bravo, Lima Papá, nível 120, Plan Yankee, decolagem pista na 7. Após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída Moma após VATAP, aciona 5040, controle Salvador 120, décima 8. Protegimento 3, a bordo 530, Vitória da Conquista, no pátio da Bata, saneamento táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste na 012. Então, Romeu, bom dia, livre sua marcha para o táxi. 23, cópia. Autorizada, Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem pista na 0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída Arbor 1, após Elefa. Após Elefa, desceu o piloto, desceu a Conquista. Acena transponder 5060, controle 120, decimal 8. 3223, autorizado, nível 180 para a Vitória da Conquista. Estou no 0, Tirim, Arboruno, Elefa, Oblote, Oblote, Reto, Conquista. 060208. Corretíssimo, pronto, remota 13. Trabalhamos. Azul 2783, copia. Copia. Azul 2783, autorizado, Vitória da Conquista, nível 160. Decolagem, pista na 0, após a decolagem, curva direita. Perfil de saída Arbor 1, após Elefa Piló, Piló Conquista. Aciona transponder 5070, controle Salvador 120, decimal 80. Gente, prezado, história da Conquista, nível 160, decola da 10 com saída Arbor, Elefa. Após então a decolagem, grupo pela direita, Oplor, história da Conquista. Transponder 5070 e controle 1208. Corretíssimo, pronto, parte 3. Tá bom, já está pronto. Autorizado, inicial push, reporto para inicial táxi, azul 2783. Inicial push, 2783. Azul 4234, copia. Yeah. Azul 4234, autorizado Recife, nível 350, VP Zulu na 7. Decola pista na 0, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Pucajã Maracaju. Aciona 5072, controle 120, decimal 8. Autorizado, 5370, correto, cotejamento, azul 4234, reporta pronto, portão 9. Jete até o meu, solo 33. Chama agora o controle no 208, bom voo. Papa, Julieta Torromeu, contato radar de colagem, subavia mão para o nível 120. Está livre da restrição vertical da saída. O meu índio Papa Mike, bom dia, prossiga. Gente, Índia Papa Romeo, Índia Papa Mike, autorizado Jundiaí, nível 120. Flamian, que decolagem pista na 7, após a decolagem curva direita. Perfil de saída Coral. Golf 677, a primeira aerovia, pode vir a rota do plano. Aceno transponder 5063. Controle Salvador 120, decimal 80. Gentileza, para ver autonomia e alternativa. Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Autonomia? Gol 649, autorizado Serra Bravo, Papá Sierra, nível 360. Decolagem pista na zero após a decolagem curva direita. Perfil de saída da Eulida após DCT seguro. Aciona 5073, controle 1280. 60 Sierra Bravo, Papá Sierra, decolando a 10, curva direita, da Eulida seguro, 5073, 1208. Correto, não pronto, botão 8. Bangui para Tango, acho que era até o quilo, prossiga. Gente, só um minuto, copo, eu acho que até o quilo. Eu vou falar do táxi até a outra questão, não, que apareça. São Salvador, azul 2783, está para iniciar o táxi, 36 pessoas a bordo, 0322, faltando São Salvador. Gente, azul 2783, táxi em frente, segunda direita, via táxi Índia, ponto de espera 1-9, decimal 95, ajuste na 0, na 2, bom. Paciente, vai taxiar, segunda direita, Índia, o, a torre 1-8-9-5, azul 2783. Papatango Oscar, até o quilo, cópia. Aquilo autorizado Serra November Índia Uniforme, nível 140, Sonyank, decola posto na 7, após a decolagem curva direita, perfil de saída Arbor 1, após a Lefa para seguir via rota do plano. Aciona 5071, no controle Salvador 120, decimal 80. Correto, acho que até o quilo. Confirma o POB, autonomia e alternativa. Acho que era até o quilo. Acenamento táxi decolagem 1-8, decimal 95, ajuste na 0-2. Bom voo. Romeu, acho que é Mike Yankee. Bom dia, copia? Autorizado Manatiro no PES, decolagem 97, após a decolagem curva direita, no axé, aciona 0145, controle 120, decimal 8. Delta acho que é Mike Yang, POB, autonomia e alternativa. Desculpa, não copiei. Gente, 1895 da presente sanamentária. Decolagem 1012 no ajuste. Foi o Oscar Mike Yank que chamou a torre? Autorizado acionamento, chama para o táxi Oscar Mike Yank. Guarda, gol número 49. Salvador, azul 273, na próxima ponte espera. Azul 273, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinho, mantenho, 273. Papa Mike decola aos 41, chame agora o controle no 208, bom voo. Agora controle no 208, o Inter Papa Mike, grato. Para o meu Índia Papa Mike, contato radar na decolagem, suba para o nível 120, autorizado direto coral. Autorizado direto coral, nível 120, o Índia Papa Mike. Três, autorizado decolagem pistão no zero, vento 340 graus, 049. Autorizou a decolagem no 273. Dois, 234, táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera 119, decimal 95, ajuste na 0, 12, bom voo. Gol na 649, coordena com o tipo de sola, 5 embreada azul, cruzar retaguarda, autorizado a iniciar a porção 8, chama a táxi. Coordena, reporta a táxi, então 649. Decola 3-2, controle aos 4-4, corrijo. Chame agora o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Sente 1208, 2783, graças. Controle. Controle Salvador, azul 2783. 2783, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, autorizado direto elefa. Subindo para o 160, autorizado elefa direto. Oscar Mike Yankee, autorizado táxi até a Oscar, chame na Oscar para ingresso. Para o Hotel Kilo, autorizado táxi até a Papá, chame na Papá para ingresso. Autorizado alinhar e decolar. Lento no aeródromo, pista no zero. Vento no aeródromo, variável 039. A gente decola, azul 4264. Quando estiver dentro da validade, não é necessário. Então, aquilo autorizado, ingresso, reposta alinhada e pronto. Taxi 1649, temos 7:30, 3 horas e 35, alternando Galeão. Pelo 649, táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera 1995, ajuste no 0, 1, 2. Pátio Índia 1895, no 0, 1, 2, com 649. Azul 4234, decola 48, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, manja. Oscar Hotel Kilo, autorizado decolagem, pista 17, vento no aeródromo, uno, variável 03. Livre decolagem, no Quatro, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca, nível 350, azul 4234. Salvador, voo 649, ponte zero a próxima. Autorizado a alinhar, o nome é 49, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0, voo 649. Seu quilo, decola 49, controle Salvador, 1208, bom voo. Controle 1208, acerta o quilo, né? Papatango, Oscar Hotel Kilo. Seu Papatango, Oscar Hotel Kilo, está em contato radar, saída Arbor 1, suba para o nível 1.40. Saída Arbor, extensão 1.40, Oscar Hotel Kilo. Está em missão de transporte de enfermo, quando possível, para o direto de destino. Firme, qual seria ideal? Ideal seria 251, Oscar Hotel Kilo. Autorizado, da presença direto destino Oscar Hotel Kilo. Direto destino Oscar Hotel Kilo, graças. Uno 649, autorizado decolagem pistão no zero, vento variável 039. Ele decolagem capiteira no zero, 649. O 4981, bom dia, aciona identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Somente o 367, o azul 4981. Salvador, bom dia, 649, curvando à direita, Dayal Lisa Seguro, passando 3.77. Chegou no 649, contato radar na decolagem, ficou para o nível 360, autorizado Leda. 360, dá presença para o Leda, 1.649 da Gol. Sul 4234, chame agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 5585, 4234. Alfa Julieta Tão Romeu, agora 50 milhas noroeste de Salvador, mantém o nível 120, serviço radar encerrado e para informação de voo alerta, chame Recife na frequência 1260 e alterna 1288. Voo número 49, chame agora Recife, frequência 125.1 e alterna 128.35. 351, 2835, bom dia. Tango Vitor, Hotel Fox, prossiga. 99, descendo 150, gente da formação Hotel. Autorizado, Serra November Delta Eco, rota conforme plano de voo, nível 100, saída Momo, após segue direto conforme rota. Decola da pista 7 após a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5102, controle 120.8. Temos um tráfego na população de 12 horas, 35 milhas, rumo oposto, transporte de enfermo, Mitsubishi, subindo até o nível 1.40. Azul 2783, chama agora o centro Recife, frequência 1.260 e alterna 1.28.8. 1.260, 1.288, 2783, muito bom dia. Salvador, o Oscar Tranquilo está em condições visuais? Solicita da presente cancelamento e modificação das regras e manter o nível 125 até o destino. Então, até o filo modificado 1058, subir e manter 125 visual. Aguarde transferência de comunicações e, quando possível, em seu estimado de pouso. Posso até o filo. Em sinal 125, aguardando transferência, está estimando o pouso em Piauí ao 1120, até o filo. Anunciado 1120. Brasil 4981, autorizado 4000. Do 4981, está autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés, ou agora do Serra Vitor 366, informe estabilizado. O ajuste permanece 1012. Estimativo 2500, está na pronta 66, 1002, autorizado a RNAV, 2499. Está reautorizado até o 140, gol 2199. Aguarde para a ultrapassagem do tráfego. Controle Salvador, bom dia, TAN 3304, deixa eu mostrar o sistema. Bom dia, TAN 3304, acena a identificação, chegada bomba, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. 4.012, identificou via bomba, 3304. Voo 2199, tráfego superado, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. 4.012, 2199. Nosso supervisor do táxi fazendo intercessão, reporte para ingresso, pista no 7. Contará para ingresso no 7, eu proposto. Recife, na frequência 1251, alternado 128, decimal 35. 351, 128, 35, antes da tranquila. Romeu India Papa Mike, agora 52 milhas Salvador, deve se rodar encerrado, manter o nível de voo 120 e chame o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. O 2199 está autorizado a final do aeronave, desça para 25006, reduz a velocidade para 2009. Vai seguir tráfego da Azul, Embraer 190, no Serra Vitor 366. Reduzido 209, 72500, são 2199, vai na. Ali mantém que se solo 7 já pode pronto para decolagem. Seu chão é 6312, acione a identificação via Mari, desça para o nível 050. Via Mari 050, próxima maré, pode ter informação de tecnologia do meu voado na presente para o TAP. Autorizado o ITAP, o chão é 6312. Azul 4, 9, 8 horas. foto 981, passando o servidor. Chame a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4981, passou 372, sinal RNAV da 10. Azul 4981, ajuste no 0 no 2, autorizado pouso, pista no 0, vento 0 no 0 graus, 049. Livre pouso na 10, Azul 4981. Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, prossiga. Você sente do hotel autorização João Pessoa? Azul 2796 está autorizado para João Pessoa, via Golf 677, nível 170, saída Conde. Decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva esquerda. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. Dado nível 1970, decolar 10, curva esquerda, saída Conde. 5135, transpone o controle 120, decimal 8, azul 2796. Azul 2796, correto, uma pronta. Trabalho e bate. Ô, Serra, Vitor, 3699. 2199, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, pode ir. 3304, está autorizando a final do R9, desça para 2500 pés. Foi na proa do Serra Vitor 366, informe estabilizado. Autorizado, final do R9, chama no estabilizado, proa do 366, 3304. 2199, ajuste no 0, no 2. Continua aproximação, guarda na autorização de pouso. 2012, guarda, voo 2199. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul, 4981. Tango Vista até o Fox, decola 2-0, mantém pro outro 3000, chama o controle 1208. Estamos falando 2000, 4-0-0-8, obrigado. 2-0-9-9, autorizado pouso, pistão 0, vento 0-2-0 graus, 0-5-9. Teve pouso, pistão 1-0, 2-0-9-9. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Vitor Hotel Fox. Oi, Vitor Hotel Fox, vem contato o radar, suba para o nível 100. 100 Hotel Fox. O Vitor Hotel Fox ainda mantém a proa e quando possível informe sua ideal para o destino. Ah, certo, momento. Papa Leão, até o Fox. Siga. Ah, deseja ser qual sobrevoo em feira e após prosseguir barreiras. Sobrevoo em feira, dá presente com curva pela esquerda. Vai direto feira, o Vitor até o Fox. Direto feira, até o Fox. O 3304 pode seguir a 2500 da preferência? Então, 3304. 6312, está autorizado a final do RNAV para 25007 com ajuste em 0012, informe no Terra Vitor 366. Autorizado a final do RNAV da Pistão 0 com ajuste 1012, desta 2500, reportará na final, 863. Sala 2199, sala de 1 3, libera a direita, chame solo 1 e 2199. Direita 2199, 2199. 2199, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, pro 8. Estabilizado visual 3304. 304, completa o final do R9, chama 2 Salvador, 118 desse.